Hoje ganhei um presente muito especial. Foi dado por minha avó, com muito carinho, um presente singelo, uma florzinha de papel, mas para mim vale mais que ouro, prata, coisa e tal, pois tem o valor do sentimento, que dinheiro algum pode comprar. Tem o valor do amor, que não é terreno e sim do céu. Hoje minha avó me deu uma florzinha de papel. Hoje ganhei um presente muito especial. Foi dado por minha avó, com muito carinho, um presente singelo, uma florzinha de papel, mas para mim vale mais que ouro, prata, coisa e tal, pois tem o valor do sentimento, que dinheiro algum pode comprar. Tem o valor do amor, que não é terreno e sim do céu. Hoje minha avó me deu uma florzinha de papel.